Seu carro também está com esse problema? É assim, tipo, tu bate a chave e fica assim. E não pega. Se fez muito rápido também, faz. Pode ser correr dentada. Quebrada que faz. Não faz. Agora se fizer assim, poderia ser bateria ou motor de partida, né? Evite o problema do. Vá até a Nova Era Agrícola e troque a sua bateria. Se preferir, entre em contato com a equipe da Nova Era que vamos até a sua casa e trocamos sua bateria na hora. Nova Era Agrícola aceita todos os cartões e dispõe de baterias a partir de R$ 179 na troca. Nova Era Agrícola fica na Ministro Demétrio Mércio Xavier, 1088. Fones 3243-2856 ou 99976-5545. Amplitude modulada em 1530 kHz. Rádio Sulina. Emissora da Sociedade Pedritense de Rádio Limitada. Estúdios na José Bonifácio 1128. Transmissores na BR 293. Rádio Sulina. Rádio Sulina. Esta é a sua rádio. A seguir, mais emoção para o seu coração. Continue ligado. Prepare-se, a festa no seu rádio vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. Está no ar o programa Informa Som, com os ritmos que alegram o Brasil. Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Informa Som, apresentação Jefferson Souza. Programa Informa Som. Thank you. estamos chegando ao final de mais um programa Panorama Rural. Uma boa tarde, amigos. Rádio Sulina Dom Pedrito, uma emissora da Sociedade Pedritense de Rádio. Estúdios na Rua José Bonifácio, 1128. Transmissores na margem da BR-293. Translagarto Transporte, mais rápido e rasteiro. Proporcionamos aos nossos clientes o que é fundamental no ramo: segurança, agilidade e qualidade. Trabalhamos com equipe especializada em transporte de produtos perigosos, com equipe treinada e com curso para cargas indivisíveis e com todas as autorizações para este tipo de trabalho. Oferecemos caminhões boiadeiros, truque graneleiro com capacidade para 15 mil quilos e todo tipo de transporte, pequeno, médio e grande. Na cidade ou na campanha, precisou de transporte, chamou o Translagarto. Nós somos a solução para seu transporte. Fone 999504476, 999604824 e 999784951. Com a Unicred, Dom Pedrito prospera ainda mais. Você que sonha em ter a sua casa própria ou já está cansado com os problemas de sua construção, não se preocupe, pois a construtora Sonsini tem a solução. Há mais de 30 anos no mercado, líder de obras na região, na construtora Sonsini você encontra toda a relação de materiais para a sua construção. Conta também com a fábrica própria com excelência na produção. Não perca tempo, corra, agilize a sua construção. www.construtorasonsini.com.br. Telefones 3243-2100 ou 999-560865. Em situações difíceis, como quando da perda de um ente querido, todos sabemos da importância de se poder confiar em alguém. Por isso, a Funerária Padre Reus, a verdadeira mão amiga nas horas difíceis, especializou-se e formou uma tradição de muitos anos. Tudo no ramo funerário: transportes, translados, sepultamentos, coroas e uma equipe atualizada com a experiência de anos no serviço funerário. Funerária Padre Reus, confiabilidade e tradição. Rua Coronel Urbano, 1368, com plantão permanente. Fones 3243-1758, 99966-3857, com a Janine. 99948-2263, Maíra. E 99109-8838, com o Leonardo. A equipe esportiva da Rádio Sulina estará transmitindo a final do Campeonato de Futsal dia 17 de dezembro, com o apoio das seguintes empresas: Armarinho Lulu, trabalha com materiais para artesanato, peças artesanais à pronta entrega e conta com ateliê. É oferecido cursos de tricô, crochê, macramê, costura e demais túnicas de artesanato, consertos de roupas, trocas de botões. Aceitamos cartões e piques, com entrega gratuita para compras acima de R$30. Ali na Bernardino Ângelo, 665, quase ao lado da Liga. SOS Clínica Veterinária, consultas, cirurgias e vacinas. Fones 3243-3905 ou 999-584522 e 999-450730. Ali na Bernardino Ângelo, 1625. Renan Gás Água e Chope, 3243-5285. Trabalha também com chope. Trabalha nos domingos e feriados. Renan Gás Água e Chope apoia este evento. Venha conhecer no Centro de Pinturas Renner a tinta epóxi para pisos de alta e média espessura, esmalte sintético, tintas prediais, rodapés, luminárias e ferramentas em geral. E temos mais de 1.800 cores para a pintura de sua casa. Lembramos que ninguém vende tintas Renner mais barata do que o Centro de Pinturas Renner, na Júlio de Castilhos, esquina com a Moreira César. Fone 3243-4957. Plantão atendimento 24 horas pelo fone 999-74-1704. Falar com Andrei. Linguiças Sabor. saborizadas do Pampa, todas as sextas-feiras, na Feira do Produtor, nos melhores mercados, linguiças, salames e charques artesanais. Luz e Companhia Limitada, conhecida Machada da Luz, tudo em autopeças e ferragens. Se não tem, a gente manda vir. Galpão Esportes, em breve em Dom Pedrito, contará com o mais moderno complexo esportivo da região, com quadras de futsal, futebol 7, poliesportivo, basquete. Previsão de inauguração para março de 2022. Um novo conceito em esporte. Aguardem. Quer dinheiro agora? Quero, quero. Dinheiro na hora? Quero, quero. Quero até 18 vezes pra parcelar. Em até 70 dias começar a pagar. Quero, quero. Passe nas lojas Quero Quero, que é sem burocracia. Com o cartão Quero Quero Verde Card, é fácil de sacar e pagar. Quer dinheiro agora? Quero Quero. Dinheiro na hora? É só nas lojas Quero Quero. A seguir, mais emoção para o seu coração. Continue ligado. Prepare-se, a festa no seu rádio vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. Está no ar o programa Informa Som, com os ritmos que alegram o Brasil. Oh yeah, yeah. What's up world? It's the Master G, y'all. Como você me apaixonar? Informa Som. Apresentação: Jefferson Souza. Programa Informa Som. Eu tô ligado.